5656, passando a estação Chorando Amaro, retorno 050. Autorizado 5556, com o tempo. Sono Marchio, sì, sì, sì, com'è? Giorgio 95, obrigado, até daqui a pouco. Foi Salvador, boa noite, TP 5556, estabilizou no lock, desalvo o campo. 3556, reporta Simbra com trem checado, altímetro no 0 no 2. No 0 no 2, reporta checado, 5556. Star 3520, acione a identificação, desce para 2.3.0.1, após desvio, vai na altura de 2, está autorizado o final do processo. Baixou e travou, fui LS 5556. 5556 tem livre pouso, pistando 0, com vento 080 graus, com 08 nós, e o altímetro agora é 1011. 1011, 5556, livre pouso. No Solos 2-0 à direita, prossegue táxi na minha escuta via Alfa, após Juliette, portão 08. Escuta Alfa, Juliette, portão 08 na sua escuta. 5-5-6. Estabilizou no ILS, tá 3520. 118.95, uma boa noite. Torre, boa noite. Shotan 3520, passando em GCA. Shotan 3520, tá baixando e travando? Baixou e travou, tá 3520. Livre pouso, pistão no zero. O vento 090 graus com 09 nós e o altímetro 1011. Com no zero, no uno. Livre pouso, tá 3520. T520 no solo 32 à direita, prossegue táxi na minha escuta via Alfa, após Juliette, portão 03. Gente, na sua escuta, Alfa Juliette pro 03, tá? 3520. Salvador, boa noite, está 3520 com a informação Delta. Está 3520 para Aracaju, confirma nível. Nível 190. Aracaju, nível 190 está autorizado. Direto, decola da 10 com curva esquerda, subida Puca, após voo a Jamo, após Jamo, direto Aracaju. Aciona 5406, controle 119, decimal 8. Autorizado Aracaju, 190, direto, decola da 10, curva à esquerda. Na saída Puca, transição Jamo, após Jamo, Aracaju, transponder 5406, controle 398, está 3520. Correto, portão 3, chame pronto, está 3520.